Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos mais uma vez iniciando o programa Evento Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, muito atual nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem também mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Serginho. Hoje nós estamos aqui mais uma vez sem o Jorge Reis e sem o Rodrigo. O Jorge está fazendo um tour de palestra aí no Vale do Mogi Guaçu. Em Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira, que são cidades banhadas pelo rio Mogi Guaçu. E hoje, a partir das 9 horas, estará falando na TV Campinas. Inclusive, se vocês quiserem acessar, vocês verão o Jorge fazendo a palestra pela TV Campinas, que depois nós vamos dar mais detalhes. E o Serginho está aqui, e o Rodrigo está numa situação ruim, né? Está lá no Uruguai, passeando e trabalhando, né? Mas então, para esses nossos grandes companheiros aqui do programa Vivência Espírita, um bom dia e tudo de bom para ele. Bom dia, Serginho, que está substituindo o Rodrigo Costa. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes. Um ótimo domingo a todos. Com bastante chuva. Então, nós vamos também, Adriana, que está substituindo. Ela está valendo por dois hoje, né? Porque o Sérgio disse que não fala. Ah, e você vai falar pelos dois, por Jorge Reis e pelo Rodrigo Costa. Bom dia, Adriana. Bom dia, amigos, todos que estão ouvindo pela web rádio, também pela rádio. Vou contar com todos pelo telefone para ajudar a gente a estar fazendo o programa de hoje, aproveitando o nosso amigo Monte Oliva, que está aqui de Jacareí conosco. Um abraço a todos os amigos, ao Jorge e ao Rodrigo, que estão longe, mas ao mesmo tempo presentes nos nossos corações. E nós temos aqui, então, a nossa prece do dia, será de? Maria Emília de Jacareí. Hein? Maria Emília de Jacareí. Ah, de Jacareí, olha lá, tá vendo, Monte Oliva? Quer dizer que você tem o hábito de dizer que São José é um dos bairros de Jacareí. Pertence a grande Jacareí. Muito bom dia, Monte Oliva. Bom dia, Jorge, Serginho, Adriana, enfim, bom dia a todos. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, dos eventos espíritas, enfim, a conversarmos um pouquinho a respeito do espiritismo. E o nosso abraço ao Rodrigo, né? Que não está longe, mas está perto e está ao mesmo tempo longe. Ao Jorge, que agora virou intermunicipal, agora, né? Agora não sei como é que agora é Jorge Intermunicipal Reis. Um forte abraço a todos. Vamos conversar um pouquinho daqui a pouco. E ele está tendo convite para fazer palestra no Brasil inteiro, viu? Olha, ele esteve em Jacareí, nós o convidamos lá no Centro Espírita Paulo Ortiz. Deu um banho. Jorge está cada dia melhor. O professor dele ensinou direitinho. Então vamos lá para a nossa prece do dia com a Maria Emília, nossa grande amiga de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoe ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a Tua mensagem, que com auxílio, com a presença dos Teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é comunicação e espiritismo. E nós estamos aqui com o nosso irmão Carlos Monte Oliva, da cidade de Jacareí. E o Monte Oliva é jornalista, é radialista e está hoje conosco aqui para falarmos sobre a comunicação e espiritismo. Mais uma vez, então, bom dia, Monte Oliva. Novamente, bom dia. Bom, é importante lembrarmos, né, hoje todos, a grande maioria, principalmente, fala, né, nós estamos na era da comunicação. E eu discordo. É? Discordo. Nós não estamos na era da comunicação. Nós estamos na era da informação. Porque a comunicação é quando você se comunica com alguém e há o feedback, há o retorno. Nós aqui estamos nos comunicando. Estamos olhando, olho a olho, estamos conversando, trocando ideias. E hoje nós temos aí o WhatsApp, os messages da vida. E, enfim, a gente consegue informações do outro lado do planeta, no mesmo instante, mas isso é informação, não é comunicação. É, e nós temos que dizer que nós estamos também no planeta, né, Adriana? Transmitindo para o mundo, né? Através da web rádio, né? Quem pôde estar acessando, nós estamos sempre transmitindo agora bastante novidades, então fique ligadinho, fique antenado, porque estamos trabalhando para que cada vez fique melhor as transmissões. É, e também o Inácio me passou aqui que através do aplicativo você pede sua música preferida, deixa recado e muito mais. Tudo em um só lugar. Tem acesso a tudo em apenas um clique. Baixe gratuitamente, agora mesmo, no Google Play. Agora você leva a programação da Rádio Piratininga para ouvir onde e quando quiser, 24 horas por dia. Né? Você vê que modernismo e que progresso? Sim, sim, sim. Você vê que nós estávamos falando aí agora. Tem muito mais de informação do que a própria comunicação. A comunicação há realmente essa troca de informações. E na web rádio você consegue ligar para cá, você consegue se comunicar. Hã? Consegue dizer, eu estou aqui em qualquer lugar desse planeta e estou ouvindo a rádio, né? A rádio está comunicando, nós estamos nos comunicando. Mas eu disse que hoje nós estamos numa era da informação, não da comunicação, porque você vê famílias em que nós temos 3 aparelhos de televisão. Um na sala, um no quarto casal, um no quarto dos filhos. Cada um assistindo um programa diferente e não se falam. Estão recebendo informação, é não se falam. Hoje nós temos os aplicativos, né, o Messenger, o WhatsApp da vida, e as pessoas se conversam através do WhatsApp, nem liga mais. É. Né? O telefone mesmo passou a ser supérfluo, porque você usa essas mensagens, né, esse aplicativo de mensagem, que é bem mais rápido, evidente, mas é informação, não é a comunicação. É, eu quando fiz aniversário, eu sempre recebia telefonemas. Exato. E agora eu só estou recebendo no Face. Rui, felicidade, Rui. Não tem mais aquela... Não há aquela comunicação. Antigamente nós nos comunicávamos através de cartas. De repente, com a expansão da telefonia, nós recebíamos pelo telefone. E agora, pelo Messenger, WhatsApp, você acha que, de repente, é um progresso, é uma evolução? Pode ser, mas não é a comunicação. Nós estamos cada vez mais isolados dentro do mundo globalizado. Você sabe que eu, quando era garoto, escrevia para namorada. Morava em São Paulo e escrevia para namorada. Então, o chavão nosso era essas mal traçadas linhas. É? Nossa. Me lembra a música do Erasmo Carlos, né? É, mas é romântico, né? Lembra dessa música? Perdoa essas mal traçadas linhas, né? Então, era o chavão que a gente escrevia para namorada, né? E ela ficava toda contente. E tem algumas que até hoje tem algumas cartas guardadas lá na casa da minha irmã, né? Porque ela guarda tudo que é meu lá na minha cidade de Leme, né? Então é um barato. Chega lá, ela começa a mostrar. Você lembra dessa carta? Você lembra? Questionário de amor. É. Não é de minha época. Esse tempo era bom, viu? Era tinha comunicação. Época. Mas, Adriana, qual a pergunta de hoje? Então, a pergunta é: estamos comunicando a doutrina espírita ou apenas informando? Eu gostaria que todos pudessem responder a nossa pergunta, que concorre hoje a 2 livros e também a 2 convites para a peça que vai ter agora no dia 11, né, às 21 horas. 11 e 12, né? Isso, 11 e 12, exatamente. No Teatro Colinas, a peça Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Então serão 2 convites, 1 e 1, tá? Não será isso. Uma dupla, não. É para que a pessoa leve um companheiro para ajudar também a pagar. Exato. A peça, né? Então serão 2 convites sorteados, 1 e 1. Né? Isso, vocês também podem entrar em contato através do nosso Face, né? Do Vivência Espírita, também pelo WhatsApp, ou então ligar no 3941-9750, 3942-9750, para estar concorrendo e participando conosco. E domingo nós estaremos aqui, o pessoal da peça, que estará aqui conosco, e será sorteado mais 2 convites. Mas parece que já está quase lotado. Já ouvi um boato aí que está lotado já, né? Quem puder estar providenciando o convite seria bom, porque vai ser da direção da Ana Rosa e os convites estão realmente se esgotando. E a Ana Rosa é muito conhecida como espírita, no meio, né? Espírita. Sim. Ela é espírita e é muito conhecida nos meios. Eu lembro dela do... Olha, quer ver outra coisa que você não lembra? Do Beto Rockefeller. Não lembro. Tá vendo? Eu era pequeno, né? Eu era criança de Barbacena. Beto Rockefeller. Mas você falando em Ana Rosa, o primeiro contato que eu tive com ela, éramos crianças ainda em Jacareí. Ela fez uma peça numa quadra de esportes. Na época não havia teatro, não havia nada, né? Era uma quadra de esportes. E não faz muito tempo, não. Se falar que faz tempo, eu acho que estou ficando velho. Mas e ela fez essa peça ali. Foi colocado um lençol para que os atores trocassem atrás do lençol. Foi fantástico. E nós tivemos o primeiro contato com ela. Fiquei apaixonado pelo trabalho dela, por ela, exatamente a partir dessa época. E depois eu tive o privilégio. Eu digo privilégio porque, infelizmente, por conta de falta de patrocinador, falta de alguém que apoie a peça espírita Violeta na Janela. Também foi produzida por ela. E nós estivemos em São Paulo assistindo e conversando com o pessoal. Só por uma curiosidade, o livro Violeta na Janela começou a ser escrito na minha cidade, né? Ah, é? Porque a Vera Lúcia é de lá. Não, ela não é de lá. Não o é de marido lá, dela era gerente de banco. E ela então foi lá para Leme, lá que ela começou a ter contato com a doutrina espírita. Então, mas quando a gente está falando em respeito de comunicação, a Ana Rosa, ela diz o seguinte, inclusive se ela estiver aqui no domingo, converso com ela. Porque ela começou o seguinte, havia perdido vamos usar o termo perdido, vai, uma filha, um filho, alguém da família, e alguém falava para ela assim, lê esse livro, vai ser bom. Ela não lia. Aí uma outra pessoa que não tinha nada a ver com aquela primeira, não, lê esse livro. Passou acho que uns 2 ou 3 livros, Violeta na Janela, para ela. Aí ela falou, mas alguma coisa está acontecendo. Daí ela leu, né? Foi aí que ela realmente começou a se interessar e a conhecer a doutrina espírita, tanto que ela produziu e dirigiu a peça Violeta na Janela. No começo houve muita resistência com esse livro, né? Porque diziam que era muito fantasioso, muito que não era uma realidade, quer dizer, mas depois a gente viu que caiu no gosto do público. Então, mas você percebe aí a diferença da comunicação e da informação? Antigamente nós tínhamos apenas e transmitindo uma informação. Quando a Patrícia começou a se comunicar, a colocar realmente o que é que tinha do lado de lá. E o próprio André Luiz lá atrás, sim, né? Mas é uma situação bastante interessante. Quando você fala em André Luiz, Chico Xavier, todo mundo legal. Mas se você pega outros espíritos, outras entidades conversando, tem uma resistência, né? E além da Ana Rosa, eu penso que dezenas de milhares de pessoas começaram a se interessar pela doutrina espírita através da comunicação da Patrícia, do Violeta Nacional. E através até das cartas consoladoras, quantas pessoas, sim, que às vezes tem alguns espíritos que condenam, ah, isso aí está fora da doutrina, isso aí é coisa, é mais curiosidade, e eu acho que não é não, né? É muito importante as pessoas receberem mensagem dos entes queridos. Bom, aí eu penso o seguinte, é uma situação bastante interessante. Quando eu necessito, né, não eu, Carlos Monteolivo, mas quando a pessoa necessita de uma mensagem porque não tem conhecimento, é importantíssimo. Mas nós temos a obrigação, enquanto dirigentes espíritas em qualquer nível, de orientar. Né? Eu participei de um seminário, me permita, eu vou dizer o milagre, não vou dizer o santo, mas eu participei de um seminário que fala exatamente sobre comunicação dos espíritos, né? Psicografia, enfim. E um casal, no meio da conversa, depois o palestrante que estava coordenando o seminário, abriu para perguntas, e um casal estava com uma camiseta branca com a foto de uma pessoa da família, o filho. Aí o senhor levantou e falou assim: olha, eu provo isso que é verdade, eu já tenho um calhamaço assim. Ele fez um sinal com a mão, um calhamaço assim, mais de 150 mensagens. Aonde ele vai, esse médium vai, eu vou atrás para receber mensagem. Eu pensei comigo: caramba, deixa o seu filho sossegado. Você já imaginou? 150 mensagens e não entendeu nada. Que é apenas, então, somente que o filho fale com ele. Então, nós temos que entender a realidade. Aí que falta a comunicação. Ah, sim, a realidade no mundo espiritual. No mundo espiritual, o espírito tem que aprender, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter a vida dele lá. Então, se eu não conheço nada, de repente um filho, nesse caso, manda uma mensagem, eu estou bem, então tá bom, ótimo. Sim. Não tem por que ficar atormentando e fica obsidiando, né? É a obsessão do encarnado para o desencarnado. O filho não tem sossego, porque aonde o médium vai toda semana, o espírito vai junto, vamos colocar dessa forma assim, para poder satisfazer a curiosidade dos pais. Porque a gente percebe, por aquilo que os pais falaram dentro desse seminário, conhecem muito pouco do espiritismo. Tiveram informação e não comunicação espírita. Então, mas a gente observa também, viu, Monte Oliva, que eu, por exemplo, não me preocupo com isso não, né? Inclusive, trabalho há mais de 40 anos com a comunicação, comunicando com os espíritos, e vieram perguntar: seu pai já veio se comunicar com você? Eu falei: não. Mas meu pai se comunica comigo todos os dias. Meu filho faleceu, agora vai fazer, em outubro vai fazer 3 anos, ele se comunica comigo todos os dias. Todos os dias a gente lembra dele, até nós estávamos conversando, né, Adriana, quando vinha vindo para cá. Eu falei: não chega nesse final de semana, eu fico meio triste, porque eu lembro dele. Sim. Eu lembro dele, que ele vinha aqui na rádio, participava, era participativo, alegre, brincalhão. Parece que estava sempre de bem com a vida. Conversamos, né? Bastante, brincamos bastante, falamos muita, entre aspas, muita bobagem na Feira do Livro Espírita, lá na praça da Igreja São Benedito, ali na Próxima. Ele era um meninão muito querido. Isso, né? Exatamente. Então a gente vê que eu comunico com ele todos os dias. Todo dia eu lembro dele e falo: poxa, meu filho, olha, que bacana. Não há necessidade de ele passar uma mensagem psicográfica para que você conheça o mundo espiritual. E ele já passou a mensagem muito bonita. Eu digo, não há essa necessidade. Não ficar preso às mensagens. Exato. Porque nós temos também que cuidar da nossa vida, né? Eu tenho vamos colocar assim, um pezinho atrás, porque há necessidade, isso todos nós sabemos, para que você tenha um trabalho mediúnico, vamos dizer assim, de um bom nível. Sim. Né? Você tem que haver harmonia de pensamentos e vibrações. Sim. Agora você abre, eu não estou contra não, hein? Deixar bem claro, eu não sou contra não, estou apenas colocando esse meu ponto de vista. Você abre para cartas consoladoras, seja lá o nome que for, num ambiente em 300, 400, 500 pessoas, que harmonia de pensamento há? Não há harmonia de pensamento. É impossível você ter harmonia de pensamento com 500 pessoas no salão, falando ao mesmo tempo, se comunicando, conversando, uma preocupada com o vestido da outra, a outra com o jogo que aconteceu ontem, quanto foi o jogo do Brasil. São os pensamentos nossos. Porque tem uma passagem do Divaldo Franco, que ele conta que fez um desdobramento, Joana de Ângeles com ele, levando o mundo espiritual. Joana disse para ele assim: silêncio. Ele falou: mas eu estou calado. Silêncio. Pensou de novo: eu estou calado. Silêncio. Ela chamou a atenção dele 2 ou 3 vezes. Aí aconteceu lá a reunião, ou a palestra, aqui, ou a atividade que ia acontecer no plano espiritual. Quando ele voltou, ela falou: silêncio mental. Eu estava calado, sim. A boca não falava, mas você pensava. E você estava interferindo, atrapalhando nas vibrações. Vocês imaginam num salão com 500 pessoas, onde no mínimo 300 é curioso. E aí há um aspecto bastante interessante. Eu não conheço nada de espiritismo e eu vou lá para receber uma carta de um parente. Tá? Não, vamos partir desse pressuposto. Eu não conheço nada e vou lá, porque me falaram que os espíritos comunicam. Então eu vou lá. E isso tem bastante. Se o meu ente querido passa uma mensagem para mim, opa, legal, é verdadeiro. Se a mensagem que ele traz é aquilo que eu quero ouvir, eu concordo. Se ele passa a mensagem e não é aquilo que eu quero ouvir, que eu preciso ouvir, eu sou contra. E se eu não receber mensagem, eu sou contra também. Porque isso aí é engodo, é mentira. Então, vocês percebem a vibração negativa? Então, eu estive certa vez com o Carlos Bastelli, num determinado centro, não aqui em Jacareí. Eu estava acompanhando o Carlos Bastelli. E várias vezes o irmão José parou de escrever e mandava, peça para fazer silêncio. Em um salão pequeno. Peça para fazer silêncio. O irmão José chamou atenção umas duas ou três vezes, passando para mim o bilhete, porque o pessoal estava conversando coisas fora daquilo. Onde é que estava a vibração? Não, mas então, mas aí é que está justamente a falta de informação. A falta de... É, porque eu posso dizer para vocês que uma vez nós fizemos um evento que nós estávamos com mais de 700 pessoas. Eu sei, e nós que estávamos organizando aquele evento, que foi... É um evento, um dos primeiros eventos que nós fizemos para reunir os espíritas aqui em São José dos Campos. Eu sei dizer que eu cheguei em casa, não deu tempo nem de tomar banho. Eu sentei, dormi, só acordei no outro dia. Mas não foi só eu, foi a equipe toda que estava organizando, fez isso. Aí nós pegamos e falamos, poxa vida, o que, que aconteceu? Eu dormi, você dormiu, você dormiu, quer dizer, não deu nem tempo da gente ficar trocando ideias. E quando chegou numa reunião mediúnica, aí veio um amigo querido... Chegando a falar, poxa, vocês dormiram? É justamente para vocês dormirem mesmo, porque vocês não querem saber como nós, naquele ambiente, como tiramos uma série de energia de vocês que são médiuns para auxiliar muitas pessoas que vieram com dificuldade. Então, tem esse lado e tem esse outro lado. Então, a gente vê que muitas vezes nós estamos naquele ambiente, mas nós estamos também trocando experiência. Claro. Até eu já sugeri para o Jorge, outra vez que vier o Rogério, vier outra pessoa fazer a comunicação, para quando nós trazer as cartas consoladoras, porque a gente se reúna. Aqueles pais que perderam os entes queridos, se reúnem com um grupo, vamos conversar. Se é outro grupo, vamos conversar. Porque nós temos, eu conheço umas 50 pessoas que perderam os filhos, que estão aqui no meio espírita, que eles poderiam muito bem passar todos os ensinamentos da doutrina, mostrando a beleza da doutrina para essas pessoas, ao invés de ficar conversando. Então, mas aí... Quando você faz essa reunião, você passa essa informação para as pessoas, o pensamento muda. Sim. Então. E aí, na hora do trabalho, as vibrações serão diferentes. Ah, não tem dúvida. Aí serão diferentes as vibrações. Mas também não é por causa da conversa que os espíritos vão deixar, porque também não. Você tem lá 10, 12 comunicações somente. Não tem mais que isso, né? Então, tem alguns, tive com o Chico, em 88 estive lá no Chico, o que acontece? Tinha 300 pessoas lá no centro espírita dele, só teve umas 5 ou 6 mensagens somente, né? Então, mas o que a gente tem que entender, que o ambiente, aquele ambiente de envolvimento, por isso que nós precisamos cuidar dessa parte. Exatamente. Que às vezes não se cuida, não se tem esse cuidado em criar aquele ambiente, vamos dizer, aquele ambiente místico, aquele ambiente, vamos dizer, quase que religioso. De milagres, né? Ao invés de... Porque falar, não é bem nós temos aí falta a comunicação. Justamente. Aí nós temos a informação e não a comunicação. Porque, e Kardec mesmo fala isso, tudo aquilo que nós, hoje, nós temos na conta de sobrenatural, a partir do momento do conhecimento, passa a ser supernatural. Não é sobrenatural. Não. E o grande, eu penso o seguinte, Rui, que a doutrina espírita, ela não veio... para nos ensinar a falar com o Espírito e nem receber mensagem. Ela veio para nos dar uma norma de vida. Sim. O falar com o Espírito, o receber mensagens, são secundários. De repente, para que você possa acordar para algumas determinadas coisas. Mas a proposta da doutrina espírita é a educação do Espírito. Ela veio para nos ensinar a ter uma norma de vida diferenciada. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, como nós nos comportarmos como espíritas? E não para receber espírito. Tá, mas só que nós temos que entender também, né? Porque até essa educação depende do nosso momento espiritual. Claro, claro, claro. Que nem domingo nós estivemos falando do Leon Denis. O Leon Denis é o mais claro em dizer, olha, minha gente, vocês precisam cuidar dos seus pensamentos. Exatamente. É o silêncio que Joana de Anjos chamou a atenção de Divaldo. É, porque os nossos pensamentos é que faz ser boa ou não a vibração de uma casa, da pessoa, trabalho mediúnico, trabalho de evangelização, tudo, no trabalho, inclusive nos trabalhos profissional, nós contamos a nossa profissão. Se nós temos um grupo de pessoas amáveis, de pessoas abertas, de pessoas com liberdade, é uma coisa. Quando você tem aquele grupo que um quer passar rasteira no outro, é outra coisa, né? Veja bem, nós temos que entender que nós estamos num mundo de energia. Sim. Tudo é energia. Sim. Né? Nós não podemos fugir disso. Não, nós somos energia. É. Nós somos energia, condensada num corpo físico, mas nós somos energia. E a ética e moral também é energia. Também, tudo é energia. É. Nós estamos imersos dentro desse mundo de energia. Então, tudo aquilo que eu emito, ou aquilo que eu recebo, é energia também. É. Então, o que eu estou emitindo? Como é que eu vou transformar esse estúdio num ambiente, vamos colocar aqui entre aspas, não dá para vocês verem, mas vamos colocar entre aspas, sagrado. Através da energia que eu estou mandando. É. Ao mesmo tempo, eu posso transformar isso aqui num pandemônio, através das energias que eu estou emitindo. E nós temos tido vários... Porque nós estamos aqui com 500 e poucos programas já, né? Porque já fazem 12, mais, acho que... 12 anos que nós estamos no ar, 12 anos e meio. Há 52, em média, 52 programas por ano. Uhum. Então, eu só deixamos de fazer 3 programas nesses 12 anos. Foi quando houve as eleições, que nós estávamos na outra rádio que transmitia a cobertura das eleições. Nós nunca deixamos de transmitir o programa. E como nós tivemos pessoas aqui que chegam e falam, vocês têm um ambiente aqui maravilhoso, Exatamente. Um ambiente gostoso, um ambiente que a gente chega aqui e não quer ir embora mais. Porque a gente consegue... perceber, isso não é o médio não, mas qualquer pessoa consegue perceber um ambiente hostil, né? Ou um ambiente harmonioso. E é vibração, isso é comunicação. A gente, quando nós estamos em casa ouvindo o programa, a gente percebe como a música, ela pode fazer também a transmutação dessas energias, né? Então, o trabalho que vocês estavam falando de psicografia, né? Como o Jorge, com o trabalho com o Castelã, ele faz, ajuda muito nesse processo. E outros grupos também, né? Porque a gente acaba fazendo essa conexão, né? Com Deus, né? Exato. E facilita, né? Todo Veja bem, processo. Eu tinha, assim, uma certa reserva. Isso há bastante tempo atrás. Uma certa reserva com algumas músicas. Não é com a música, vê se eu consigo me expressar. Com alguns cantores que dizem assim, olha, o Raul Seixas está cantando, mais ou menos isso. Né? Elvis Presley está cantando, mais ou menos isso. Eu tinha, não sei se eu estou conseguindo expressar, eu tinha uma certa reserva. O porquê disso? É simples, né? O escritor escreve, o pintor pinta, o cantor canta. Né? E o livro do Robson Pinheiro... faz parte do meu show. Quando o Robson, eu estive com ele, eu acabei pegando esse livro praticamente das mãos dele, né? E quem não leu, leia. É realmente um livro fantástico. E dentro do livro, ele conta uma situação de um show musical no plano espiritual. Aí fiquei mais curioso para tentar entender. Então, mais ou menos, o que ele colocou ali. E aí a gente traz para o nosso mundo material também. Eu sou fã de Elis Regina. Eu estou no mundo espiritual bastante ainda rancoroso, bastante fechado, bastante preso. De repente eu sou levado a assistir um show da Elis Regina no plano espiritual. Quando eu vejo a Pimentinha cantando, eu relaxo. No meu relaxar, as entidades espirituais fazem o trabalho comigo no plano espiritual. E também no mundo material, a mesma coisa. Eu estou ouvindo o Castelã. Né? O pessoal brinca muito, aquela música Quanta a Luz, tal, ou então o evangélico, o Castelã canta. Eu relaxo. Aí é um momento em que eu fico aberto para que as entidades espirituais possam trabalhar comigo. Né? Mas vamos então dar a nossa... para os nossos patrocinadores, que nós deixamos de falar hoje quem são os nossos patrocinadores. Né? Mas depois... nós vamos, com o decorrer do nosso programa, nós vamos falando. Vamos então para os nossos comerciais. A música que nós teremos agora é do Fábio Júnior, Contador de Estrelas. Fábio Júnior. Muito bonito essa música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Thank you. estrelas no céu. Fica uma pergunta na minha mente: o que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Existe uma razão maior. Eu quero saber antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita. Pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Eu me pego contando estrelas no céu. Fica uma pergunta na minha mente: o que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita. Pena que a gente não sabe viver. A gente conquista. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita. Pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista. O sonho de ser feliz um dia vai acontecer. A vida é tão maravilhosa. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Este é o programa Vivência Espírita e nós estamos com o nosso amigo Carlos Alberto Monte Oliva, de Jacareí. Que é, como é que é, Monte Oliva, Jacareí, é? Não, São José dos Campos pertence à Grande Jacareí. A Grande Jacareí. Isso, isso. Ué, aí você pega São José, Igaratá, Santa Branca, São Isabel. Eu gosto da modéstia do Monte Oliva, ele enche a mão. Mas se você olhar a história, São José dos Campos era subdistrito de Jacareí. Então veja bem, Mas aqui, não, mas a história realmente é. Monte Oliva... Vem aqui o Carlos Alberto, lá do Jardim Bela Vista de Jacareí, e está pedindo para você mandar um abraço para ele. Um abraço aí ao Carlos Alberto, o meu Roberto, Carlos Roberto. Carlos Roberto? Roberto. O dele é Alberto, né? Um abraço ao Carlos Alberto, a Luli, ao pessoal todo lá de Jacareí que está nos ouvindo. Tenho certeza que a audiência é muito grande, não só em Jacareí, mas em todo o vale, em todo o país, através da Web Rádio, né? Mas um abraço aos nossos amigos e irmãos de Jacareí. E você sabe que nós estamos até ficando preocupados que a nossa audiência está crescendo, que a gente está sentindo quantas pessoas estão nos descobrindo, né? Inclusive, a responsabilidade está aumentando. É? Exatamente. A responsabilidade. Aí é a comunicação. Aí é a comunicação, não é a informação. Não, é a comunicação. Inclusive, a gente fala para o pessoal, nós não fazemos um programa para espírita. Nós fazemos um programa para as pessoas conhecerem a doutrina dos espíritos ou a doutrina espírita, né? É o grande problema, a gente começa a comentar a respeito de comunicação e informação, é que nós hoje, nós nos violentamos, né? Nós deixamos de fazer algumas coisas, ou fazemos algumas coisas que não queríamos, deixamos de fazer alguma coisa que queríamos, por conta de todo esse processo que nós estamos vivenciando hoje, enquanto seres encarnados, no planeta Terra, no Vale do Paraíba, São José, Jacareí, enfim. Tudo isso, esse contexto todo. Então nós acabamos nos violentando. E Kardec foi muito sábio. A doutrina espírita, ela não quer produzir prosélitos, não quer violentar não. O pensamento de ninguém. Nós comunicamos a doutrina espírita. E é exatamente isso que está sendo feito através do rádio há muito tempo. Não, então. E essa é a primeira tentativa que houve aqui em São Paulo. Então, eu penso que não é para que você que está nos ouvindo seja espírita, de forma nenhuma. Não. Para que você conheça a doutrina espírita. Não, inclusive nós temos aí nós temos uma amiga de que domingo, né, ligou, eu sou católica, descobri esse programa, que programa bonito, mensagem sadia, mensagem de otimismo, mensagem alegre, né? Então, a mensagem do bem é apartidária, sim, a religiosa, sim, é universal. E aproveitando esse momento, então, né? vamos deixar ela falar os também. Os amigos aqui que estão mandando as mensagens através do WhatsApp. O pessoal estava falando que não estava ouvindo o programa, mas agora já está tudo bem. Eu agradeço o pessoal que mandou a mensagem avisando. Vamos ler os recadinhos também. O Ed Moreno mandou um recadinho falando que, mandando um grande dia a todos que estão aqui, os que não estão também. Ao nosso amigo aqui, o Monte Oliva, e diz que estão em estúdio preparando um novo CD. Mandou um abraço a todos. Quem que é? O Ed Moreno. Ah, o Ed ele vai estar conosco domingo em Jacareí. Ah, domingo está. Bom, a apresentação dele é domingo. Com chapéuzinho e tudo. Domingo ele vai estar cantando, né? Se apresentando, mas eu penso que ele deve chegar no sábado lá para ficar com a gente. Eu convidei, inclusive, para ele a partir de sexta-feira. Que cachorro-quente, pastel tem bastante, dá para comer. Então, inclusive ele falou assim que, falou por isso, que, através do nosso assunto anterior, que por isso as casas espíritas estão procurando mais grupos musicais para poder ajudar nos trabalhos, para poder ajudar nessa harmonização. Exato. Né? E vou pedir para todo mundo que está ouvindo, possa estar respondendo a nossa pergunta, comentando a nossa pergunta do dia. Vou ler aqui novamente. Estamos comunicando a doutrina espírita ou apenas informando? Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou então pelo telefone 3941-9750 ou 3942-9750. E nós temos o sorteio de dois livros espíritas e dois convites para a peça Allan Kardec, sábado, dia 11, às 21 horas, no Teatro Colinas, ali na Avenida São João, né? Então nós temos aí a peça Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Serão dois convites sorteados no sábado e dois convites serão sorteados no domingo, onde as pessoas estarão aqui. Nós estamos tendo dificuldade, já está acertando o nosso já acertou o microfone. Monte Oliva, então vamos voltando para o nosso assunto, comunicação e espiritismo. Eu costumo dizer para as pessoas que nós falamos muito para os espíritas e falamos muito pouco para as pessoas que não são espíritas. Bom, nós estamos aí com o 13º Encontro do Espiritismo, em Jacareí. Depois nós vamos falar mais sobre isso, né? No qual o Ed Moreno vai estar participando conosco. E a nossa proposta, desde o primeiro, foi de tirar esses eventos da Casa Espírita. Porque não é tirar, não fazer, é colocar esses eventos em locais públicos para que as pessoas possam participar. Não tenha medo de não ser. Exato. Tem um preconceito, ainda tem um preconceito. Tem preconceito. Então, para acontecer isso. Mas, infelizmente, nós, no ano passado, não tivemos lugar para fazer Jacareí, e nós fizemos dentro do Câmara não foi cedido. Não, é. Bom, não vamos entrar em. Vamos entrar no detalhe. E aí, pode todo mundo lá, todo mundo, menos espírita. Mas aí aconteceu o seguinte, nós tivemos que optar pela Casa Espírita. Aí o Centro Espírita Paulo Ortiz, o pessoal abriu as portas para a gente fazer lá. Lá tem todas as condições para se fazer. Inclusive de logística, né? Porque é perto de tudo, perto do shopping, tem um supermercado do lado, enfim, tudo facinho. Da pão de ônibus, né? O ônibus era na porta. Ficou longe agora, mas o ônibus era na porta, então não tem problema nenhum. Ficou bem fácil. E eu me questionei muito disso. Né? Porque... Há um tempo atrás, eu pertencia a uma entidade unificadora do movimento espírita, né? E nós tiramos a semana... Qual é essa entidade? A USE. A USE? É, eu estava como diretor de doutrina da USE. E nós tiramos a Semana Espírita, que é em setembro, da Casa Espírita. Colocamos no ambiente público, que sempre foi essa a minha ideia, de mostrar o espiritismo para o outro. Você não imagina a quantidade de notícias negativas e tudo mais. Eu fui massacrado porque tirei, inclusive botaram o dedo na minha cara, isso é coisa de moleque, por tirar umas palestras da Casa Espírita. Quando eu comentava do Carlos Baccelli, nós levamos o Carlos Baccelli, faz um seminário sobre mediunidade, seminário, fora da Casa Espírita. Nós levamos para fazer um clube na cidade. E você nem imagina quanto eu fui pressionado, né? E aí nós fizemos, durante, tem uma história bastante interessante, que não é nem conveniente relembrar, mas nós começamos a fazer o Encontro do Espiritismo em Jacareí. Então é minha total responsabilidade. Deixar bem claro, é minha total responsabilidade. E nós fizemos 11 encontros fora da Casa Espírita. Fomos obrigados a fazer dentro da Casa Espírita. Eu me questionei muito sobre isso. Por quê? Né? Falei, caramba, peguei meu amigo espiritual, falei, pera um pouquinho, o que está acontecendo? A gente vai com palestras ou participar de seminários, de congressos em outras cidades, em outros estados, e a proposta é a mesma, mostrar para o outro público, né, para o outro a doutrina espírita, comunicar a doutrina espírita. Por que eu não estou conseguindo? O que aconteceu? Eu questionava isso muito, comigo mesmo, com meu amigo espiritual, me fala o que está acontecendo, me fala. Quando foi passada mais ou menos uma semana do encontro de espírito do ano passado, eu estava descendo a avenida, a rua Barão de Jacareí, que é uma das avenidas centrais da cidade, e uma amiga estava, nós nos cruzamos ali numa esquina. Olha, Monturio, foi bacana o encontro. Não sei porquê, ela não tinha nada a ver com isso, e eu acabei falando, eu penso que foi influência do meu amigo espiritual. Eu perguntei para ela, eu falei para ela assim, falei, olha, você gostou? Eu gostei. Falei, puxa vida, mas a minha proposta é mostrar isso que você está dizendo que é maravilhoso para o público não espírita. Eu não sei porquê. Nós não conseguimos fazer. Ela virou cérebro e falou assim, é porque nós espíritas estamos precisando mais. Aí ele bateu no meu ouvido, tá vendo a resposta? Percebe? Então, é exatamente essa a proposta. E todos os anos. Porque, embora a responsabilidade é total minha desses encontros, é o que menos apareço, né? Você já participou vários, sim, sabe já, disso. Foi vários. Então a gente deixa que a coisa flua, porque não é para que eu apareça, é para que a doutrina espírita apareça. E as pessoas sempre conversam comigo. Antônio, você sabe aquela palestra que eu vi? Você foi? Eu fui, eu estava assistindo também. Nossa, que legal. Só para a gente poder fechar. Tem um amigo em Jacareí que ele é evangélico. É um músico evangélico. E num dos encontros, fora da Casa Espírita, na Câmara Municipal, ele falou assim, mas eu posso assistir? Eu falei, claro que pode. Fica à vontade. O que vai acontecer? Mostrei a programação para ele. Falei, são palestras, são grupos musicais, são seminários. É um ambiente gostoso. Mas é isso? Eu falei, é isso que vai acontecer. Posso? Falei, claro que pode. Falei, você entra a hora que você quiser, sai a hora que você quiser. Eu penso que se você assistir bastante, você vai entender um pouco melhor. Mas se fica à vontade. Ele sentou pela manhã no sábado, só saiu à noite. Domingo ele voltou. Depois ele conversando comigo, quando é que vai ter outro? Ele deixou de ser evangélico? Não. Não. Só que ele está entendendo ou conhecendo um pouco mais do que é a doutrina espírita. Está desmistificando aquilo que talvez ele estivesse pensando. Porque quando nós fizemos o Carlos Baccelli em Jacareí, nós fizemos no auditório da Secretaria de Educação, auditório esse que não existe mais, né? Da Secretaria de Educação. E o secretário, que já desencarnou, na época era o Irineu Hidalgo, né? E eu ia muito conversar, e na última semana eu fui muito conversar com ele, para acertar os detalhes. Aí a secretária dele, à época, falou assim, seu Carlos, o que vai acontecer? Eu falei, uma palestra. Não vai ter comida, não vai ter vela, nada não, né? Eu falei, não, meu bem, o que o máximo de bebida que vai ter lá, a gente vai colocar um copinho d'água para ele poder tomar, para poder não secar a garganta dele. Verdade? Posso assistir? Pode assistir. A importância da comunicação, não, mas, exatamente, né? Não, mas as pessoas mistificam muito, né? Exato. Mas, Monte Oliva, nós somos culpados por isso, né? Sim, falta de comunicação. Sim. Nós estamos apenas informando. E você vê, o Centro Espírita Amor e Caridade Jacó vai fazer 89 anos e vai trazer o Richard Simonetti no dia 18 de junho, a partir das 14 horas, sabe aonde? No auditório do Centro da Juventude. É o antigo pavilhão de eventos do Parque Industrial. Rua Aurora Pinto da Cunha, número 131, Jardim América. Vai começar às 14, vai até às 18 horas. E qual é o tema, seminário, que ele vai fazer? Quem tem medo da morte? É o título de um livro dele. Sim, então, eu já vi, eu já participei de seminário há muito tempo, foi aqui no Centro Espírita Divino Mestre, já faz acho que uns 15 anos que eu participei. Olha, vale a pena as pessoas irem lá. E nesse local aqui cabe 450 pessoas. Então a gente está vendo que nós podemos fazer eventos fora do Centro Espírita, que não tem problema. Quantos eventos nós já fizemos na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos? Sim, exato, eu vi com 600 vários. Pessoas, com 800 pessoas, com 300 pessoas. E o que acontece? Você não queira saber como as vibrações são boas do exato, mesmo tempo. Exato. E olha, uma coisa bastante interessante. Nós tivemos, acompanhando há uns anos atrás, o trabalho dos vereadores, a gente está sempre envolvido, né, Rui? Com você, sim, desde a época do Aloysio Petit, a gente está sempre envolvido. Fernando Petit, né? O Aloysio e agora o Fernando. Desde a época do Aloysio, que nós nos conhecemos aqui enquanto eu estava na rádio aqui em São José. Então, nós estamos sempre envolvidos. Sim. E nós conseguimos, com o vereador, um projeto de lei para o Dia do Espírito, Dia do Livro Espírita em Jacareí. Já faz alguns anos, enquanto eu estava diretor de doutrina da UCE. E nós fizemos palestras exatamente referente ao livro espírita. E nós fizemos o seguinte, nós fomos até o prefeito, marcamos uma audiência com o prefeito à época. Olha, eu só não querendo interromper, sem interrompendo, eu estive num evento com o Vanderlei de Oliveira. Sim. Quem estava sentado ao meu lado foi um ex-prefeito de Jacareí. Hoje secretário da prefeitura aqui de São José. E católico. Então, e esse evento é bastante... Eu já entro nesse já, deixa eu só não perder o fio da meada, porque com 12 anos a gente não está formado o cérebro ainda, tem que... Aí aconteceu o seguinte, nós conseguimos a aprovação do projeto de lei e tal, então nós compramos, nós, enquanto eu falo nós, seria a UCE, nós compramos o Livro dos Espíritos, porque era o dia do Livro Espírita, né, em abril, e o secretário da UCE autografou todos eles, nós entregamos para o prefeito, uma audiência com o prefeito, e entregamos para os vereadores. Então foi suspensa uma reunião, uma sessão, houve uma paralisação para que nós entrássemos no plenário, alguém falasse alguma coisa e entregasse na mão dos vereadores o Livro dos Espíritos. Bom, essa legislatura acabou e alguns vereadores foram reeleitos, outros não. E aconteceu que uns anos depois eu vim a saber o seguinte, um dos vereadores não eleitos, não reeleitos, ele criticou bastante esse livro que eu estou recebendo aqui. E jogou na gaveta. Não abriu. Bom, quando ele foi limpar a gaveta dele, o escritório dele, para poder sair, para dar lugar para o outro vereador, mandou jogar no lixo. Uma das pessoas que estavam trabalhando, ajudando a limpar, posso ficar para mim? É claro que posso ficar com isso aqui. Ela é espírita agora. Você percebe para quem que era o livro? Não era para ele, era para ela. Né? Foi levado de outra forma. E quando você falou do Vanderlei, é o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio de Souza. Na época já era prefeito. Ele era prefeito. Ele sancionou ali o Encontro de Espiritismo de Jacareí, a lei municipal. Né? Faz parte do calendário oficial de Jacareí. E ele sancionou a lei naquele instante. E eu me lembro o seguinte, ele chegou para mim, falou assim, olha, nós vamos ter uma caminhada da igreja. Ele abriu a camisa, estava uma camisa social, abriu a camisa e tinha uma camiseta por baixo. Ele falou assim, Marcos, você me perdoe eu contar essas coisas. Aí ele abriu a camiseta e falou assim, olha, você sabe que eu vou caminhar com o pessoal da igreja, mas eu vim aqui para prestigiar o evento. Eu falei, nossa, obrigado, prefeito e tal. Só que era muita agitação naquele momento de chegada. Eu peguei o Vanderlei e falei, Vanderlei, faz sala para o prefeito para mim. E o Vanderlei, que a gente mineirinho, juntou o prefeito no canto e ficaram conversando. Como é que ele brincou? Garremos numa conversa. Ele ficou conversando. Aí o Vanderlei entrou na livraria que a gente tinha montado lá, pegou um livro dele e falou, põe na minha conta. E autografou um livro e deu para o prefeito. Né? Bom, aí o que aconteceu? Durante a cerimônia, nós demos o Evangelho segundo o Espiritismo para ele. Autografado também. Então ele recebeu esse livro do Vanderlei e o livro, o Evangelho, que nós demos para ele ali. E depois ele ficou, ele, na época a noiva dele morava em São José, hoje a esposa, ele ligou para ela e pediu para ela ir lá. Ou seja, ele não caminhou naquele dia, ele ficou lá assistindo o seminário do Vanderlei. E falou, estou apaixonada pela maneira desse homem falar, eu vou ficar assistindo. E ficou, pediu para chamar a noiva, ela sentou ao lado dele e ficaram assistindo o seminário. Eu estava do lado dele. Do lado dele. É. E quando terminou o evento, eu olhei no caixa da livraria, tinha um cheque pessoal dele. Ele comprou algum outro livro. E ele mexeu em tudo quanto é livro que tinha lá. Tinha várias editoras. A gente, do palco onde a gente estava, estava olhando o pessoal lá, né? E ele mexeu, pegou vários livros na mão para ler. Continua católico, continua fazendo palestra na CNBB, participando da CNBB. Um grande amigo, já esteve outras vezes no Encontro do Espiritismo, sempre é o nosso convidado, não como prefeito, como deputado, como secretário de São José, mas como amigo. E continua católico, mas ele conhece um pouco da doutrina espírita por conta do encontro. Sim. Então, e conhecer a doutrina espírita é o que Kardec queria que todas as religiões conhecessem. Exato, né? Exato. Conhecesse, vamos dizer, conhecesse os pensamentos dos espíritos que vieram elaborar o livro dos espíritos através de Kardec, né? A Vera Perseguini, ela manda dizer a Adriana que ela está se saindo muito bem como locutora. Oh. Rodrigo, se cuida. Rodrigo, se cuida, Adriana. Bom dia para você. Coração. E continua nos Adriana, dizendo. Rodrigo, que se cuida, hein? Ah. Viaja muito para fora, Rodrigo. Vai, vai muito para fora. Você. Não, a gente dá uma ajudadinha. Eu queria comentar os participantes aqui do WhatsApp, que eles estão mandando algum texto, eu gostaria de estar lendo aqui. A pessoa se identificou como Deus seja louvado. Bom dia, queridos irmãos. O programa está muito bom e as palavras sinceras do nosso irmão Monte Oliva são verdadeiras. No que se refere às cartas consoladoras, o que geralmente são parentes aflitos buscando um aceno confortador daquele que seus entes queridos. Precisamos distinguir isso e saber o que de fato pretendemos, se apenas mais adeptos para as fileiras espíritas ou consolá-las, quanto possível. Porquanto, a exemplo do que acontecia com Chico Xavier em Uberaba, a imensa maioria dos consulentes não são espíritas. Por isso, trabalhos abertos de cartas consoladoras têm essa peculiaridade. Parabéns ao nosso irmão e um forte abraço a todos. O Antônio Bessa falou aqui, respondendo, né, a pergunta, a internet é realmente a maior marca tecnológica como meio de comunicação dos últimos tempos. A rádio web foi visão inspirada de oportunidade, permitindo a divulgação e desmistificação do espiritismo, assim como renovação energética para todo o mundo, inclusive para mim. A interatividade em tempos real através das redes sociais completa o circuito. Isso é comunicação. E mais uma participação aqui do Fernando Petit, nosso amigo. Opa, o Fernando ele tá perdido com o Renatinho. Inclusive, é extensivo a você, Fernando. Renatinho, convite para participar do nosso encontro em Jacareí. Já está na mão do Rui, o convite para você. Ele manda um grande abraço a Monte Oliva e parabéns por divulgar o espiritismo fora das casas espíritas. É preciso divulgar a doutrina para as pessoas como é feito nas outras religiões. Obrigado por lembrar do meu pai, Aloysio Petit. Não, e o Fernando, ele está com o Renatinho, que está dando trabalho para ele, né? Porque o Renatinho é daquele que veio para mudar. O Aloysio deve estar pensando assim, está vendo, Fernando? Está vendo o trabalho que você deu? Está pagando agora. Como é que você está pagando agora? E ele está aguardando também a Isabel, que em agosto nasce a Isabel. Bacana, né? Parabéns, casal. Monte Oliva, o Ed Moreno mandou um recadinho para você. Vamos levar as palestras em cima de um trio elétrico, apresentar nas ruas, claro, com músicas também, já te dava uma nova ideia, moderno, tá certo, vamos tá certo. Modernizar. Tá agora cai entre nós, né? Vocês conhecem o Ed pessoalmente, é uma figura. Não, ele esteve aqui. Ele é uma figura, uma pessoa maravilhosa. Não, mas ele tirava o chapéu, né? É. Daí ele esteve com a gente lá na praça, na área verde Chico Xavier, sim. No Aquários. Eu falei pra ele, dá pra você tirar o chapéu só pra gente ver como é que você é, porque com esse chapéuzinho, ele tirou o chapéu e falou, não, bota o chapéu. Põe o chapéu que é menos mal, menos mal. Mas eu brinquei com ele que a foto Moreno. Que ele mandou para mim... Muito alegre, muito brincalhão. Photoshop é maravilhoso, né? Mas ele é uma figura maravilhosa, maravilhosa. Um bom dia para você, viu, Ed? Continua nos prestigiando. Bom, mas nós precisamos entrar no nosso... Também temos hoje o Giga Vale, né? Que não podemos perder muito tempo. E temos, olha, uma série de eventos que vai acontecer nesse mês aqui de julho. De junho. Você tem um evento que vai começar... Nós temos, começa sexta-feira agora, dia 10. Quer falar dos seus eventos? Fala agora ou que é o momento do Giga Vale primeiro? Vamos lá? Fala já, que daqui a pouco nós vamos entrar no momento do Giga Vale. Bom, é o 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Acontece sexta, sábado e domingo. E a nossa proposta, como nós não estamos conseguindo, né, por 2 anos consecutivos, e penso que nós vamos continuar um bom tempo dentro da Casa Espírita, fazendo esse evento, e sempre foi a nossa proposta de trazer temas atuais, para que o aspecto científico, o aspecto filosófico da doutrina espírita seja realçado, né? Então nós temos para todos os gostos, vamos colocar assim, o Nazareno Feitosa, ele vai fazer a abertura para a gente, nós temos aí às 7h30 da noite, 19h30 na sexta-feira, a abertura, na sequência o Alan Wiltz cantando, quem não conhece, uma figura maravilhosa, fantástica, e depois a palestra de abertura com o Nazareno Feitosa, o Evangelho e os Desafios para o Homem de Bem. No sábado pela manhã... Nós teremos... No dia 10 é sexta-feira, né? Dia 10 é sexta-feira, às 19h30 começa. Esse é da abertura. Aí no sábado, nós começamos às 9 da manhã e vamos até às 9 da noite, né? Então de manhã, às 9 ao meio-dia, 9 às 11h30, nós teremos 2 atividades paralelas. Nós teremos, num salão, nós teremos um Evangelho Fácil, um seminário para evangelizadores... E é claro, o tema é direcionado para evangelizadores, mas está aberto, quem quiser participar, tudo bem. É o Luiz Ru Rivas, ele é peruano, né? Mas está há algum tempo morando no Brasil, tivemos o privilégio de conhecê-lo, tal, nos tornamos amigos, e ele virá fazer esse seminário. Só um ponto de referência, aqueles que conhecem o Evangelho da Turma da Mônica, o Evangelho da Moranguinho, o Luiz que fez. Né? Claro, os desenhos do Maurício de Souza, tal, mas quem criou esse livro foi o Luiz Rivas, que vai estar em Jacareí fazendo esse seminário. No salão principal, o Nazareno Feitosa vai fazer um seminário Ansiedade, Pânico e Terapia de Vidas Passadas. Que depois à noite ele virá aqui em São José. Ele vai estar à noite, na ele vai AME. Estar, na AME, com o tema que nós do sábado, Evangelho e Desafios, né, para o homem de Bem. Nós teremos às 11h30. O Francisco Rebouças, Francisco Rebouças do Rio de Janeiro, amicíssimo do Valdo Vieira, né? Inclusive foi ele que me deu a triste, que já faleceu. Desencarnou. É. A triste notícia do desencarno do Valdo foi ele que me passou, né? E ele vai falar sobre livre-arbítrio, uma questão de escolha. Na sequência, nós teremos o Décio Iandoli, que vai estar aqui domingo no encontro. Mas sábado ele vai estar às 14 horas como Reencarnação como Lei Biológica. É o título de um livro dele. E ele é médico, né? Médico, ele tem um currículo enorme dele aqui, mas ele é da AME, né? AME Brasil, AME Internacional, e virá fazer... Ele está morando em Mato Grosso, em Campo Grande. Virá fazer o seminário para a gente. Depois, às 17 horas, homossexualidade. Kardec já falava sobre isso. É o Paulo Santos Neto. Paulo Santos Neto em Belo Horizonte, um profundo conhecedor de Kardec, profundo conhecedor. E quem assiste o Visão Espírita já teve a oportunidade de ver a entrevista que o Nelson fez com ele. Não sei se no Floreibu ou em Posto de Caldas, um desses eventos, congresso grande, a entrevista com o Paulo. O Paulo é profundo conhecedor de Kardec. Então o tema, homossexualidade, Kardec já falava sobre isso. E às 8 da noite, no sábado ainda, nós temos uma mesa redonda, corrupção e espiritismo. Quem vai coordenar essa mesa redonda será o Dr. Raul de Melo Júnior. O Dr. Raul, ele é promotor de justiça da infância e juventude em Araraquara. Ah, ele já esteve conosco. Já esteve aqui conosco. E ele vai praticamente coordenar. Ele, o Rebouças, o Gordo Anselmo vai participar da mesa. Enfim, é uma mesa redonda discutindo corrupção e espiritismo. Aí nós fechamos no sábado. No domingo, nós teremos o Dr. Raul de Melo fazendo pela manhã, 9h30, das 9h30 até meio-dia, redução da maioridade penal sob a ótica espírita. Eu acho que tema mais atual que esse é difícil de encontrar, né? Inclusive agora, com o problema acontecido essa madrugada de final de semana em São Paulo, né? O garoto de 10 anos acabou sendo baleado pela polícia e tal. O que fazer com esse garoto? Não, de 10, 11 anos. De a menina. 16 anos. Mas esse garoto, é. 10 anos o que desencarnou e o outro tem 11 anos. Não tem o que fazer com ele. Não pode ir para a Fundação Casa porque ele é criança. Fundação Casa é a partir de 12 anos. Bom, como é que pode trabalhar isso? E o que o espiritismo vê sobre isso? Então, doutor Raul, que é promotor de justiça da área de infância, então ele é conhecedor do problema e vai apontar soluções sobre a ótica espírita. Aí o Áureo Corrá vai fazer uma apresentação musical, né? E depois o Luiz Corrigo... Corrá, ele tem vários CDs. Vários CDs, exato, espiritualista. Música, isso, né? Isso. O Lu Rivas faz uma palestra, nós colocamos o nome que Reencarnação Fácil, ele vai fazer para o público em geral. No sábado ele faz um seminário para evangelizadores e no domingo para o público em geral. Depois teremos um outro tema muito atual. Zika vírus. Aspectos biológicos, éticos e espirituais. E depois o aborto sob a ótica espírita. São dois temas. Doutora Luciana Galvão, também da AME Brasil, vai fazer esse tema pra gente. Então, eu penso que são temas atualíssimos, né? Olha. Aspectos biológicos, éticos e morais. E depois, o nosso grande irmão, Ed Moreno, faz um encerramento com uma festa grandiosa para encerrar com chave de ouro esse encontro. Olha, vai ser no Paulo, Centro Espírita Paulo Ortiz. Cabe quantas pessoas lá? Olha, umas 200 e pouca, 300, 250, mas a gente sempre dá um jeito. Não, mas eu acho que vai ser pequeno. O Centro Espírita Paulo Ortiz, na Rua Olímpio Catão, 79. Se você buscar no Google, vai dar como Rua Campos Salles. A Rua Campos Salles, o Centro Espírita Paulo Ortiz fica numa esquina. E a entrada principal era na Campos Salles. Mas construíram um ponto de ônibus bem no portão, bem na porta. Então foi invertido. Onde era saída virou entrada, onde era entrada virou saída. Então passou para Olímpio Catão 179, embora você vai buscar no Google, vai dar o endereço de Campos Salles. É Olímpio Catão 179. Tem. Momento. Vamos lá? É? Nosso momento de gravar. Ah, sim, nós vamos então entrar na. Vamos para. Nós temos a música, temos os nossos comerciais, já vamos entrar direto depois no nosso momento Gigavale. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. fazer o que será. Essa vida até no poder, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso momento espírita de hoje é o 22, sobre a duração de um arco-íris. Sobre a duração de um arco-íris. Se um arco-íris dura mais do que 15 minutos, não o olhamos mais. A constatação é do filósofo alemão Goethe e representa muito do que vai na alma humana nestes dias. Nós, da geração do imediato, do prático, do instantâneo, acabamos tendo dificuldade em nos demorarmos em qualquer experiência que seja, mesmo que prazerosa. Por que será que muitos de nós acostumamos com a beleza e então deixamos de contemplá-la? Por que será que muitos nos habituamos com as coisas boas que temos na vida e deixamos de valorizá-las? Alguns não observamos mais as estrelas, como se depois de algum tempo perdessem sua grandiosidade, seu mistério, e deixassem de ser interessantes. Alguns esquecemos de olhar o pôr do sol. Afinal, ele acontece todo dia, e talvez não nos surpreenda mais. Outros deixamos de admirar a esposa, o marido, os filhos, como se esses arco-íris que temos ao nosso lado perdessem suas cores ao longo da convivência. Alguns ainda deixam de se deslumbrar com a própria existência após alguns anos de luta, esquecendo que cada dia é um novo milagre, uma nova chance, um novo arco celeste multicolor. De tão focados no trabalho e nas questões práticas da vida cotidiana que aprendemos a ser, acabamos nos tornando grandes distraídos. Sim, distraídos no sentido de esquecidos, pouco atenciosos no que diz respeito às questões mais importantes da existência. Por isso, em alguns momentos na vida, precisamos parar tudo. Parar até de pensar tantas coisas ao mesmo tempo. As técnicas de meditação nos ensinam sobre esse valioso hábito. Limpar a mente. Pensar numa coisa de cada vez. Pensar em algo por muito tempo, sem deixar que a mente fique pulando de galho em galho. Precisamos aprender a observar cada arco-íris até o fim, saboreando esses instantes de maravilhosa beleza, sem deixar que passem assim, correndo ou tão rápido, como dizemos popularmente. A pressa não é apenas inimiga da perfeição, mas também da alegria, do deleite e das emoções verdadeiras. Pare e observe. Pare e observe algo simples, mas fascinante, como a disposição dos galhos numa grande árvore. Imagine quantos seres têm sua moradia ali, escondidos, mas vivos e atuantes no ecossistema. Pare e observe uma porção de água qualquer, um pequeno lago, uma poça ou até mesmo a água dentro de um copo. Perceba o comportamento dela quando se gera alguma vibração. Note a forma das ondas. Coloque a ponta de um dos dedos e sinta a temperatura, a forma com que ela o envolve. Pare e observe uma criança dormindo. Acompanhe a calma da respiração, a paz de sua expressão, a beleza dos traços. Pare e observe a vida, os dias, as pessoas. Pare e observe o amor, onde quer que esteja. Nossa alma se acalma, ganha forças e se aproxima do Criador, sem esforço, sem intenção. Pare e observe. Ponte Oliva, nós gostaríamos que você comentasse Duração de um arco-íris. Que mensagem linda. Mensagem maravilhosa. O momento espírita é fantástico. Uma melhor que a outra, né? Melhor que a outra, é verdade. Bom, ele nos chama a atenção e o tema nosso é bastante propício para esse momento espírita, de informação e comunicação. Nós estamos sendo informados a todos os instantes por tudo, né? Aí você vê, olha, a temperatura vai chover, o meteorologista vai chover, vai fazer frio, vai ter vento, o horário de ônibus, o horário do voo, enfim, nós temos uma gama de informação. Só que nós não nos comunicamos com a natureza que está aí, né? As chuvas desta madrugada, não sei aqui em São José, mas eu penso que também foi. Jacareí desde a noite, ontem começou a chover, a noite inteirinha, a madrugada toda choveu. Agora a impressão que tem é que parou um pouco da chuva. Aí você olha a chuva, qual a informação que ela nos passa? Chuva. Qual a comunicação que ela nos passa? Saneamento do ar, né, o preenchimento das nossas barragens, para que nós tenhamos um verão melhor, uma primavera, verão melhor do que tivemos no ano passado com a escassez de água. Essa é a comunicação que a natureza está fazendo para a gente. Quando ele cita a respeito da criança, mais um nenê. Essa é a informação que nós temos. Qual a comunicação que está sendo feita através dessa criança? A presença de Deus. Mais um espírito que teve a oportunidade bendita da reencarnação, está recomeçando a sua jornada. Isso é comunicação. A informação, mais um nenê. Né? Para que a gente possa ter essa comunicação e vermos nesse ser que acaba de nascer, não um recém-criado, mas um recém-nascido. Um espírito recém-nascido, não recém-criado. Ele foi criado há muito tempo. Está tendo essa oportunidade. É essa a comunicação que ele faz. De usar um corpo, né? De entrar num corpo. Exatamente. É essa comunicação que está sendo dada. Ele cita das florestas. Você olha a floresta, o materialista vai ver ali uma porção de eucaliptos para poder fazer celulose. Eu vou ganhar muito dinheiro. Fazer papel. O outro vai ver a floresta, olha, eu vou fazer carvão, eu vou fazer palitinho de dente, bilhões de palitinho de dente. Essa é a informação que você tem. Qual é a comunicação que a natureza nos está dando? O quanto de vida existe ali? A purificação do ar. Mas o quanto de vida existe ali? Você pega até os seres microscópicos que precisam daquilo, até a purificação do ar. Nós temos a escassez de água que nós tivemos no último verão, e o INPE e o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e o INPE, que é o nosso INPE aqui, né, fizeram um trabalho e foi mostrado, inclusive, em maquete. O desmatamento da mata provocou essa escassez de água aqui. Porque alguém achou que ali devia de criar gado, né, lá na Amazônia, que tinha que criar gado, que tinha que fazer carvão, enfim, alguma coisa. Tem que colocar animais lá. Exatamente, desmata para poder criar o gado, né? E desmatou. Ou seja, a natureza estava nos comunicando que necessitava daquilo, porque nós necessitávamos dela. A informação que teve é que temos que desmatar, porque o gado vai dar isso. Notando que, se você tiver você que está nos ouvindo, né? Ou tiver curiosidade, procure. A quantidade de água, né? Que uma árvore, uma planta manda para o ar é coisa absurdamente grande pelo pouquinho de água que ela recebe. E essa água, ela corre, né, pelas nuvens, bate na Cordilheira dos Andes, falando da Amazônia, Cordilheira dos Andes, e desce para cá, para o sul-sudeste. Inclusive os países todos aqui do sul-sudeste, né? Não teve. Não, e até eu estava vendo uma palestra de um cientista do INPE, está dizendo, nós esquecemos que nós temos um rio aéreo. E o desmatamento está acabando com esse rio aéreo. A floresta amazônica manda, e toda a planta, né? Mas estamos falando da floresta amazônica, ela manda essa água para o ar, forma-se nuvens, ela vai descendo, bate na Cordilheira dos Andes. É um rio. Ela vem, bate na Cordilheira dos Andes e desce. Transforma-se em chuva para nós aqui. Não tem mais. Essa é a comunicação que está dando. Então, se você ouviu perfeitamente essa mensagem, para um pouquinho, analise. Mas analise com outros olhos. O que é que está sendo comunicado com esse sol, com essa chuva, com esse frio, com essa criança, com esse animalzinho que está aqui? né? Nascendo esse animalzinho que está na minha casa, com essa planta. É coisa maravilhosa, a gente só vai entender isso vivenciando. Não, e tem uma coisa interessante que eu estava vendo outro dia, lendo a matéria espírita, como o pessoal sofreu em Paris com as enchentes na época do Leon Denis, na época antes. Mas até hoje eles estão sob água. Tá, inclusive, eu não sei como é que está hoje a informação hoje, mas até ontem havia uma proposta de se cancelar a Eurocopa, porque ia ser em Paris, né, em Paris, por conta da água. O Louvre e outros museus famosos retiraram algumas obras, fecharam as portas com medo de inundação. E subiu 6 metros. 6 metros. O leito do Sena. 6 metros. Vamos então encerrando o nosso momento de Gavale. Vamos encerrando, Adriana. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos hoje com o comunicador, radialista, jornalista Carlos Roberto Monte Oliva, falando sobre a comunicação e espiritismo. Tem mensagem aí, Adriana? Os nossos participantes aqui, vamos... Tem bastante hoje, né? Ler um pouquinho? Sim. A Neide Rodrigues mandou um bom dia a todos. Quem? Neide Rodrigues, isso. Neide. Bom dia a todos do programa de hoje. Penso eu também que enquanto só se realizavam trabalhos e palestras somente nas casas espíritas, só quem frequentava conheciam. Agora, com a ampliação das palestras em lugares públicos, as pessoas passam a buscar conhecimento através da tecnologia, então nem se fala. Torna-se uma comunicação mundial. Por um momento, mesmo sem perceber, alguém acaba escutando ou vendo algum sobre a doutrina, e muitos acabam se interessando pela mesma. Penso que conhecimento e comunicação andam juntos. Não tem como comunicar sem conhecer, e o conhecimento sem a comunicação é uma fé sem obras. Também queria comentar aqui sobre a palestra do Jorge, né, que ele está como orador hoje, trabalhando, nosso amigo Jorge sempre trabalhando, né, que já começou a palestra e o musical em Itapira, né? E está sendo transmitido pela TV Web, A Caminho da Luz. O pessoal poder estar depois se conectando. O Paulo Reis também manda um abraço aqui e falando para o Jorge, mandando um abraço aí para o Jorge que está em Itapira. A Marta Mara manda uma mensagem. Bom dia a todos do programa, está ótimo. Fé na vida, fé nos homens. Fé e ter esperança que tudo vai mudar. Bom domingo a todos. O Rodrigo mandou um oi pra gente aqui, olha que legal. Ele tá onde agora? Bom dia, vivencianos. Um abraço ao nosso grande amigo, Morrinho de Azeitonas, Monte Oliva. Tá bom, Rodrigo, deixa que tá, vai. Não escapou, hein? E a todos os tarefeiros Morrinho de Azeitonas. Estou em Montevidéu, Uruguai, ouvindo o programa. Semana que vem estarei aí de volta. Ah, já era tempo, Rodrigo. Ontem estive na Federação Espírita Uruguaia. Um bonito trabalho de divulgação da doutrina espírita por aqui. Abraços, paz e alegria. Abraço, Rodrigo, para você também. O Paulo Reis está mandando um abraço aqui, falando, aprendi mais uma hoje, Morrinho de Azeitonas. Não, Rodrigo, essa você me fala. Fim de semana ele vai transmitir pelo Rádio Vivência Espírita, né? Pela web rádio, deixa ele comigo. Não, nós temos aqui o Atanael, ele está sendo duro. Abraço ao Monte Oliva e diz que o povo brasileiro tem preguiça de ler. É cultural, né? É cultural. É cultural. Nós temos que aprender a ler. Porque, olha, essa preguiça de ler, Nathanael, realmente é evidente, né? Nós, vamos generalizar a coisa. O brasileiro, estamos falando de nós, né? Os brasileiros, não sabem ler. Sabe somar letrinhas. C e A é K. Só. Não entende o sentido da palavra. Aí nós vamos voltar ao tempo de Cristo, né? Logo após Cristo, Paulo falava, a letra mata, o espírito vivifica. Então você lê é uma coisa, C e A é K. Agora, você entender o espírito daquilo que está colocando, é o que nós não sabemos fazer ainda enquanto brasileiros. Você coloca um cartaz de divulgação, né? Só para dar uma ideia, vocês devem estar vendo na web, no Facebook da vida, tal, no WhatsApp, o cartaz do Encontro do Espiritismo. Nós fizemos um mapa de Jacareí com os oradores em volta. E dentro do mapa, o dia local. E dentro do folhetinho, a programação. Primeira pergunta que me fizeram, aonde vai ser? Está bem grande aqui, né? Aonde vai ser? Então a pessoa não lê, sabe que somar C&A, mas não entende. Mas você sabe que eu, quando trabalhava em fábrica, eu sempre fui metido a diretor de clube. Então, quando a gente queria fazer um aviso para as pessoas, para a fábrica inteira, eu pegava, colocava o aviso, colocava o Z ao contrário, o N ao contrário. Uhum. Aí estratégia de marketing. Pô, rapaz, eu vi lá o cartaz, está errado aquele N. Ah, então você leu. É estratégia de marketing. Olha, eu aprendi isso na prática. Em 73, a partir de 73, eu trabalhei um tempo em São Paulo. E aonde era o Carandiru, e agora é uma praça belíssima, e estou falando de 73, 74, tinha uma oficina de freios, só freios. Sabe como é que eu sei? Até hoje, não me pergunta mais nada dali que eu não lembro. Dessa oficina de freios eu lembro, que a placa estava do contrário. Ponta cabeça a placa. Nunca mais esqueci que ele tinha uma oficina de freios. O resto do comércio ali não pergunta que eu não lembro mais. E escreveu o Z ao contrário, o N ao contrário, você pode ter certeza que alguém vai chegar, pô, estava errada aquela letra lá, então você leu. Então, isso que era importante para a gente ler. Mas nós temos a Aparecida de Oliveira Peixoto, de Jacareí. Ela estava dizendo aqui, estive em Ribeirão Pires por 7 meses, fazendo tratamento espiritual e cirurgia no estômago e dores na perna. Hoje se sente muito melhor e agradece a equipe da irmã Sheila, que é lá do Edson Barbosa, por toda a ajuda. Manda abraço para o Monte Oliva e toda a equipe. Um abraço para você. Ser católica, mas aprende muito com a doutrina espírita. Um bom dia para você, viu, Aparecida de Oliveira Peixoto de Jacareí. Continue sendo católico, mas não deixe de ouvir o nosso programa. Olha, que não me crucifiquem. Mas é preferível um bom católico do que mau espírito. Já temos muito mau espírito por aí já. Mas tudo bem, vamos lá. Eu queria só reforçar aqui a nossa pergunta para o sorteio. Estamos comunicando a doutrina espírita ou apenas informando? Mande resposta pelo 3941-9750, 3942-9750 ou pelo WhatsApp. Também queria estar lendo aqui... Opa, né? Me perdi aqui. Deixa eu ler então aqui da Zenildo Rodrigues, da Vila Maria. Ele está ouvindo, o Zenildo Rodrigues, da Vila Maria, está ouvindo o programa no seu serviço no Jardim Esplanada. O programa está ótimo e manda abraço a todos. Zenildo, um bom dia para você e continue nos prestigiando. Vamos lá? O Forcato, então, deixando um recadinho, uma mensagem pelo Facebook, ele disse assim, acho bom lembrar o que disse Kardec após a questão 148 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo é o maior auxiliar da religião. Eu sinto que a finalidade do Espiritismo foi um pouco desviada do seu objetivo original. Cabe a nós, agora, recolocar a doutrina redentora no seu devido lugar. Nós temos aqui o Zé Prata, o Pratinha, Zé Pratinha, lá da ITEP, grande amigo. Ele agradece a nota de falecimento que nós temos no outro domingo, que foi justamente o falecimento do Albenzio Eberle Prata, na semana passada, e pede orações. Prata, o Albenzio foi grande amigo da gente, era um grande diretor lá da ITEP, foi grande professor também no Colégio Olavo Bilac, e a gente sente muito a ausência do Albenzio, que vai deixar uma lacuna muito grande nos meios educacionais, porque ele era um educador por excelência. Um bom dia para você, viu? Pratinha, Zé Prata, tudo bom para você. Vamos continuando então? Vamos. Olha, nós temos aqui vários eventos. Tem a música dos eventos? Tem aí, Sérgio? A música dos eventos? Que não tem. Não tem. Não. Então vamos lá, vamos sem música do evento mesmo. Então nós teremos palestra na AME, O Evangelho e os Desafios para o Homem de Bem, com Nazareno Feitosa. Ele é natural de Fortaleza, reside em Brasília, compõe a equipe de divulgação da Federação Espírita do Distrito Federal, é expositor espírita, monitor do ESD, é dedicado estudante do Evangelho de Jesus e das obras de Allan Kardec, de André Luiz e de Emmanuel. Dia 11 de junho, sábado, às 19h30, na AME, Rua Doutor Oscar Staus, 350, Bosque dos Eucaliptos. Viu, Rui? Apenas lembrando que ele vai estar no sábado com esse tema em Jacareí, na sexta-feira, perdão, e sábado de manhã com o seminário. E ele também participa do movimento Ativistas pela Paz, movimento Brasil Sem Drogas, e autor de mais de 100 títulos de palestras e seminários. Ele vai trazer o material dele aqui. Tudo bem. Então nós teremos também, sábado, a partir das 14 horas, o seminário Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti. Vale a pena vocês participarem desse seminário. Vai ser no auditório do Centro da Juventude, no antigo pavilhão de eventos do Parque Industrial, Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América. É passando o viaduto da Canebo, a uns 300 metros, ali do lado esquerdo você tem ali o auditório do Centro da Juventude. Mas não é sábado agora, é dia 18. Ah, dia 18, desculpa, é dia 18 de junho. E nós teremos sábado a peça no Teatro Colinas, Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. É a direção da Ana Rosa, nós teremos sábado e domingo. No Shopping Colinas, Avenida São João 2200, e nós estamos sorteando aqui dois ingressos para esse evento. As pessoas que ganharem, é só procurar o Charles Geraldi, que é o responsável por essa peça, que ele estará lá aguardando as pessoas com os dois convites já reservados. Nós temos gente participando do sorteio? Sim, temos alguns que participaram, os nossos amigos. Daqui a pouco vai ser o sorteio. Eu peço que quem quiser estar participando ainda dá um tempinho, entrar em contato pelo telefone ou mandar pelo WhatsApp a resposta que nós vamos estar colocando. Então, essa peça no sábado, às 21 horas... E no domingo, às 19 horas. E domingo estará aqui as pessoas que trabalham lá, o elenco da peça estará, talvez não nem todos, mas terão um grupo que virá aqui para falar sobre a peça no dia. Nós temos o Luau Junino da Acel, lá da nossa amiga Natália Chiquérrima, lá do bairro dos Freitas, porque a Natália não sabe falar, não tem outro adjetivo a não ser chiquérrima. Você falava, festa vai ser boa, vai ser chiquérrima. Ela capricha, né? Hein? Ela capricha. Ela capricha. Festas. O bolinho vai ser chiquérrimo. Como é que é? Tudo que você pergunta para ela é chiquérrimo. Chiquérrimo. O caldinho é chiquérrimo. Então está aqui, o local do estacionamento é nosso, ali no Pupa. Valor individual é R$ 40,00, cardápio incluso. Criança até 7 anos na faixa. De 8 a 12 anos, R$ 20. Confira as atrações. Então nós teremos aqui caldinho, salgado e doce típico, bebida, vinho quente, quentão e chocolate quente, cerveja e refrigerante serão cobrados à parte, atrações, forró da banda com o trio Jaguari, fogueira do santo casamenteiro e dança circular típica. Venha queimar na fogueira as energias impuras e transformar as cinzas em luz. Olha aí, tá vendo? Chiquérrimo, viu, Natália? Falando em chiquérrimo, dia 23 de julho, estamos levando uma peça chiquérrima em Jacareí, que é grande, né? Um líder servidor com o João Signorelli. João Signorelli. Ele é ator da Globo, né? Ah, ele que é o grande? Exatamente. Eu lembro dele quando ele era da televisão Tupi. Só fazia papel de bandido, agora vai ser o grande. Tá vendo só que ele é evolução. Ele participou dos Chiquititas, da Muralha, Casa das Sete Mulheres, vários trabalhos pela Globo, inclusive Chiquitita no SBT, né? Mas vários trabalhos pela Globo, ele vai estar conosco 23 de julho, mais pra frente a gente vai divulgar mais e melhor essa peça. Chiquérrima peça. Chiquérrima peça. Então, aqui na peça Allan Kardec, o adulto é R$ 60 e meia entrada é 30, né? Então os idosos pagam R$ 30, né? Acima de 60 anos. E olha, parece-me que tem poucos lugares lá, né? Sim. Estamos se esgotando, né? Então vamos lá garantir a sua vaga. Não podemos perder essa oportunidade, né? É, eu... Vamos prestigiar. E fortalecendo aqui o convite do Monte Oliva, para o 13º Encontro Espírita, de Espiritismo em Jacareí, dia 10 de junho haverá então a participação da palestra com o Nazareno Feitosa e a participação do cantor Alan Wilkes. Foi esse que ele convidou o Jorge para cantar e o Ed Moreno falou, olha, é um tenor. Ele convidou o Jorge e o Ed Moreno para cantar. Então ele mesmo falou, olha, é um tenor e dois tremores. Os dois estavam tremendo de medo para cantar. Nesse encontro, a gente está solicitando, não é, a entrada é franca, mas 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração animal. Ração animal? É. 1 quilo de ração animal, já desde o primeiro a gente está pedindo isso, né? Aí a ração a gente distribui para as ONGs. Mas tem ração de R$40 o quilo. Eu tenho meu cachorrinho. Depende de você. De R$30 porque está doente. Está doente. R$30 um quilo. Esse cachorrinho é chiquérrimo. Mas você a ração animal, né? É. E a gente distribui para as ONGs. E falando nisso, Rui, deixa eu aproveitar. Já deixei a graça curiosa, uma vontade doida ali. Eu estou indo a São Paulo. Terminando o programa, estou indo a São Paulo. Nós vamos participar de um seminário, né, sobre espiritualidade dos animais, sobre o tratamento espiritual para os animais. Porque a nossa proposta, aí a Holanda, é bom que a Holanda deve estar ouvindo aí, a nossa proposta é a criação, já arrumamos inclusive a casa, uma a criação de um centro espírita para tratamento espiritual aos animais em Jacareí. Mas aqui parece-me que a Yolanda já faz trabalho. Já faz, né? Se a Yolanda estiver nos ouvindo, alguém estiver nos ouvindo. Nós estamos vindo para São Paulo para participar desse seminário, para tentar entender um pouco mais e melhor sobre essa atividade. E a proposta realmente é construirmos, não vai ser amanhã, evidentemente, mas construímos há algum tempo esse trabalho espiritual em Jacareí. É, que nós tínhamos aquele que faleceu, Marcel Benedetti, que nós tivemos, que teve aqui conosco, né? E ele tinha um trabalho, inclusive. Sim, a Ivena Právida. Tem uma porção de gente. E dia 26. Preocupado com os animais. E dia 26, a AME São Paulo tem um nome, a MEVEP, uma coisa parecida com isso. Mas na Federação, na FIESP, né, em São Paulo, na Maria Paula, um seminário também a respeito de espiritualidade dos animais. Mas isso é promovido pela AME São Paulo, com a Ivena Právida e outros médicos mais. Vamos então para os nossos. Tem música, Adriana? Qual é a música? Grupo AME, Doutrina Espírita. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar prossegue a vida, se existe um reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir. Terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9 horas e 49 minutos, esse é o programa Vivência Espírita, e nós estamos aqui com o Carlos Roberto Monte Oliva, da Grande Jacareí, falando sobre comunicação e espiritismo. Adriana, nós temos os nossos aniversariantes, né? E tem então um almoço hoje. Sim. Também, né? É, gostaria de avisar o pessoal também que hoje está tendo o almoço beneficente no nosso lar. O convite é de R$15,00. E vai das 12 às 14h30, ali na obra da Casa de Repouso Nosso Lar, na rua Martins Pereira, 183, Jardim Paulista. Muito bom, vamos lá, dar uma passadinha lá, leva a família toda e já ajuda a obra. É macarrão? Espaguete. Ah, espaguete. Diversos sabores e salada verde. Ah, então tá certo. Muito bom, hein? E olha, a salada verde lá é cultivada na própria horta lá, orgânico, um negócio fantástico. É, não. Muito. Só que não é para comer da meia-dia até as 4 da tarde, né? Por favor. Mas vamos lá. E os nossos aniversariantes de hoje? Vamos entrando lá com a nossa música. A todos esses nossos aniversariantes, muita paz, muita tranquilidade e muito amor em suas vidas. Vamos lá, então, para o nosso... O que mais agora? Não temos mais nada. Claro, vocês podem. Só resta dizer adeus, então. E nós queríamos também dizer que no dia 18, às 14 horas, nós teremos a apresentação do Paulo e da Leia, fazendo a abertura do seminário do Richard Simonetti. Monte Oliva, você não quer falar mais uma vez a respeito do seu evento, que vai... Sim. Começar sexta-feira, dia 10? Exato, dia 10, às 19h30, a abertura, o Alan Wiltz, né? O tenor, sem os tremores, e depois a palestra do Nazareno Feitosa. Mas como nós citamos, são dois temas bastante interessantes, claro, são todos interessantíssimos, mas muito atual, que é realmente a corrupção e o espiritismo, né? A redução da maioridade penal. O doutor Raul, só para que você tenha ideia de quem é, ele é trabalhador na região central de Estado de São Paulo, professor universitário, promotor de justiça em Araraquara, mestre doutor em direito, autor de várias obras jurídicas, membro do Conselho Deliberativo da Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo e coordenador do núcleo da instituição, né, da AGE, em Araraquara. E o outro tema que é está criando bastante polêmica, é o Zika vírus, né? Aspectos biológicos, éticos e espirituais e o aborto sob a ótica espírita. Doutora Luciana Galvão, ela é médica e infectologista, assistente no serviço de infectologia do Hospital do Servidor Público, presidente da AME, do ABC, voluntária no programa Fé na Prevenção, que é a valorização da vida ligada ao SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, pessoal, bastante gabaritada para poder discorrer sobre o assunto. E domingo nós teremos aqui o médico, né, doutor Décio Iandoli, é médico formado pela Universidade de São Francisco, aí de Bragança Paulista, e mora em Mato Grosso. Em Campo Grande, Mato Grosso. Campo Grande. Ele morou um tempo em Santos, né? Tanto que ele tem um trabalho muito na Unisanta. Mas ele mudou-se para Campo Grande, no Mato Grosso. Eu falei, puxa vida, Décio, não podia ser Campo Grande, o bairro de Jacareí? Não, tem que ser lá em Mato Grosso mesmo. Mas nós estamos aí, precisamos encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer a Márcia, esposa do Sérgio. Agradecer ao Sérgio, que substituiu muito com galhardia o Rodrigo, e a Adriana, que está substituindo o Jorge Reis, né? Nota 10. E como é que é? O Jorge falou que eu precisaria sair fora do programa, que você já supre bem. Não. Nós vamos fazer uma enquete e ver se é verdade. Não, isso, né? não. Nós queremos, então, agradecer a Márcia e a nossa amiga Graça, e ao Inácio, que está aqui na mesa de som, né, que é aquele que faz o programa funcionar. Agradecemos demais ao Monte Oliva e deixamos o nosso microfone para você também. E Adriana, fala, dê suas despedidas também e depois você vai fazer a prece de encerramento, né? Sérgio, suas despedidas... O Sérgio, ele detesta falar no microfone, mas pelo menos até logo, bom dia, bom final de semana. Até logo a todos, um bom dia, um ótimo final de semana a todos. Nossa, está tremendo aí, mas você vê, segundo o psicanalista Douglas Brito, ele diz que as pessoas têm mais medo de morrer, tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então 95% das pessoas têm medo de falar em público. Mas é verdade, isso é cultural, né? É cultural. Porque você tem medo de tantas coisas que, na verdade, não diz absolutamente nada se você for ver a fundo, né? Só um exemplo, tinha um amigo em Jacareí que ele brincava muito com a gente. As pessoas têm medo de falar que tem câncer. O que o pessoal fala? Tem aquela doença ruim. Bom, qual o signo que você é? Sou o signo de câncer. Então, vocês percebem, ele fala do signo de câncer porque é uma conotação. Mas eu tô com a doença ruim. É cultural mesmo. O medo de falar em microfone também é cultural. Aprende. Ele aprende a falar. Nós estamos aprendendo ainda. Vamos morrer aprendendo. Mas queria agradecer a você, Rui, a toda a tua equipe, Inácio, né? O tempo que nós não nos víamos. É, o Inácio já é antigo também, né? Nós conhecemos ontem, né, Inácio? Nós nos conhecemos desde ontem. Há algum tempo, né? Um abraço ao Inácio. Prazer revê-lo. E o Jorge, né, que está lá agora, Rodrigo, essa você me paga, viu? Fica tranquilo. E do Montinho da Azeitona. Certa vez nós estávamos transmitindo um futebol, apenas a título de brincadeira. E a Hortência estava, é um sul-americano de basquete. Eu estava transmitindo pela Rádio Clube Jacareí. E tinha um garoto que estava começando a gente como repórter, né? Aí a Hortência estava pela Bandeirantes do lado. Aí falei para ele, entrevista a Hortência. E o que eu falo para ela? Fala que eu mandei. Como você mandou? Você conhece? Ela é casada com Oliva. Eu sou um monte de Oliva. Mas, gente, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço aos amigos de Jacareí, né? Aos amigos da grande Jacareí. Um abraço a você do Vale do Paraíba, de todo esse país maravilhoso que nos ouve pela rádio web, também pela Piratininga. Um abraço a todos, obrigado. E conto com vocês no encontro de espiritismo lá, que segundo o Rodrigo, nós vamos transmitir também pela web, Rádio Vivência Espírita. Ah, sim. E eu quero mandar um abração por João Batista Bonani, que vai ser homenageado como uma figura espetacular de Taubaté. Ele vai ser homenageado pela Câmara, que eu vi sendo divulgado pela Bandeirantes, né? Olha, demorou, viu? Demorou. Demorou. Uma pessoa maravilhosa. Demorou. Mas era muito, muito regionalista, né? Só o Taubaté que jogava. Eu me lembro na época que nós transmitíamos o jogo pela Clube Jacareí, Taubaté e São José, o Bonani na cabine do lado e falava assim: estão roubando o Taubaté. Um abraço, Bonani. Forte abraço. Bom dia para você, Bonani. Vamos então encerrando. Adriano. Agradecer a todos os nossos amigos que participaram através do nosso WhatsApp, através do telefone, todos aqueles que estão todos os domingos conosco e saber que cada um de nós somos comunicadores, né? Cada um de nós trazemos a luz do Cristo em nós. Que nós possamos nesse domingo, nessa semana, em cada dia da nossa vida, transmitir aquilo que o nosso benfeitor nos passa de forma clara, de forma livre, para que nós possamos ser canais da espiritualidade, possamos levar aos nossos amigos, estender a paz de Jesus aos corações que hoje estão tão aflitos. Nós possamos no dia a dia ser centelhas divinas. E assim, um bom domingo a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossas famílias. Que assim seja. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.